Rádio Brasil Espírita apresenta o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, que Deus esteja no coração de todos. Vamos dar início a mais um programa Pétalas de Luz, que tem como objetivo auxiliar na prática do Evangelho no lar. Estudar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo nos ajuda a trilhar os caminhos da vida segundo a vontade de Deus. A atmosfera de paz que o Evangelho no lar oferece une mais as pessoas, proporcionando uma vivência mais tranquila, de compreensão, tolerância e paciência. Protege os lares de vibrações pesadas, higienizando o ambiente pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados, e ainda possibilitando ajuda aos espíritos necessitados de luz. Prepara todos os membros da família para enfrentar as vicissitudes, mantendo os princípios da oração e vigilância dos pensamentos e sentimentos. Então, para essa prática, devemos escolher sempre o mesmo dia e hora da semana em que todas as pessoas da casa possam participar. Sugerimos que se coloque água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Em seguida, façamos na sequência uma oração, a leitura de uma mensagem edificante, a leitura do Evangelho e comentários sobre a mesma, e finalizando com uma prece. Preparação do Ambiente, livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mensagem 155, aprendamos a agradecer. Em tudo dai graças, Paulo. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida, utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Deus, permita que os bons espíritos venham em nosso auxílio e que nos sustentem nesse momento para que possamos aprender e praticar os seus ensinamentos. Senhor, amplie a nossa fé, esperança e coragem. Que sejamos caridosos, pacíficos e solidários. Que saibamos nos iluminar através do conhecimento e do trabalho. E nos tornemos pétalas luminosas a irradiar a luz do amor, da paz e da fraternidade. Assim seja. Leitura do Evangelho, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. A vida futura. A realeza de Jesus. O ponto de vista. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Item 1, vida futura. Item 2. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta, em todas as circunstâncias. como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros, no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Item 3. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar o que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Este mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando seu ensino ao estado dos homens da época, evitou-lhes dar os esclarecimentos completos, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. O ponto de vista. A ideia que o homem faz da vida futura lhe dá uma fé inabalável e lhe estimula a buscar a moralização. Assim, valoriza a vida espiritual e encara a vida terrestre, que é passageira, de um modo diferente. Suporta as preocupações, vicissitudes e tribulações com calma e paciência. Trabalha pelo bem-estar, a melhoria e o progresso de todos, e busca conquistar, pela prática das virtudes, um estado feliz na morada futura, onde reinam a felicidade e a paz. O Espiritismo, ao revelar e desvendar as realidades espirituais, alarga o pensamento e os horizontes do homem. Mostra a vida presente como uma oportunidade de preparação da alma para merecer boas condições na vida futura. Revela a solidariedade que liga todas as existências do ser